Índia Romeu, Índia. Famoso Siri, positivo. Controle, possibilidade de frotir da presença do 721 no Dalev? O Web 721 na minha assistente está tentando convencer o melhor centro de controle do Nordeste para que o Webjet encurte a trajetória na terminal Salvador. Ou seja, ela já conseguiu, por sinal, o poder de convencimento está muito bom. Vamos partir direto para Abucu. Positivo, Abucu da presença. O melhor centro merece o melhor convencimento. Parabéns, obrigado. Paulo Salvador é o T3561, cliente da Quebec, é para Brasília, pronto para cópia. 3561 autorizado, Brasília 380 via 3 do Luno 7, árvore leve a subida, curva à direita após a decolagem, 5441 é o código, 1208 é o controle. Pode confirmar a saída, tá? Confirmo sem problemas. Arbor, Elefa. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Elefa. Eco Lima Eco Fox Alfa. Tá ok, autorizado Brasília, nível 380 pela Upper Zulu 17. Decolando da pista 10, a saída é Arbor Elefa. A primeira curva é direita. No transponder 5441, controle em 120, decimal 8. 3561. Correction para posicionar. Vai chamar. Voltando 393, controle, contato radar após 2000, Leda, Leda, brinde, campeão. Leda após 2000, brinde, depois, 3193. Já avisou o comando 7, homem, o Quebec Serra. Positivo, chame a torre, frequência 1186 aqui no Quebec Serra. 12,6, boa tarde, obrigado. Boa. Web 6721 no chame Recife, 12685, caminho. Com Recife, 12685, 721 da Web, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o 35489. 35489, controle, contato, radar, suba sem restrições para o 200. Sem restrições para o 200, 5489. Trip 5489 está executando a saída Arbor, sem restrições, em Arbor, vai partir direto para a conquista, câmbio. Partir de Arbor, direto conquista, obrigado. O 1924, chame Recife, a frequência é 2685. É, 2685, obrigado, até logo. Certo. 4065. Confirme, por favor. Azul 4065, Campinas. 4065, ainda não tô com plano no sistema, pra que horas é o plano? É, só um pouquinho de tempo, mas tem alguma previsão ainda na subida? É a subida da El. Da El, obrigado, tô na sua. Boa tarde, Gol 600. Gol 600, controle, contato, radar. 00. Tático, 61 a bordo, 4, 2 do Galeão. Só não entendi o seu bico. 161. Tático, bate de alfa, ponto de espera, chamei torre 186. De alfa, 186, ponto de espera. Tático. Boa. Paulo Salvador, eu tô 3561, tá no 3, para pushback acionamento. Aguarde 3561. Aguardando. Puxa a no 03, chama pra emitir táxi. Autoridade, o pushback acionamento vai chamar pro táxi do 3561. Bahia 315, autorização Guarulhos. Bahia 315, autorizado o plano para Guarulhos 360 via Pêsulo 16, subida da Eule da Bride, curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5437 e o controle 120 decimal 8. Pêsulo 360, da Eule da Bride, a Pêsulo 16, curva para a direita, o 437 é o nosso transponder, controle de saída 208, o chanel 6315. Para puxar sanar. Chama aí, 315, obrigado. E você na identificação? Salvador, só 315, informação. É bem. Só 3154 é o controle Salvador. Reajuste agora 10 no 8, desça para 2000 direto Duna para o ILS. Papa Romeo, Charlie, Fox, Juliette, contato radar estabelecido. Você está agora no azimute 237 a 67 milhas afastado de Salvador e deseja modificar a regra de voo de visual para instrumentos. Confere. Positivo. Hora certa 1722, proposto e aceito. Voo Mari, chegada Mari, ajuste 1018, desça para 5000. Chame Recife, frequência 12685. Controle, boa tarde, voo 1333, passa 2, grupo S. Voo 333, controle, meu cordial, contato radar. Contato radar 333, falou 360. Controle Salvador, boa tarde, Alcan 3192. 3192, Salvador, meu cordial, direto Duna 9000, ajuste 1018, tô seguindo 3154 da companhia, Camilo. Seguindo 54, 9000, Duna, na flor, 3192. Torre Salvador, Salvador, Elton 3561, tá com 86 a bordo, 4 horas e 30, alterna com fins para o táxi. Táxi, envia alfa, ponta de espera, chame torre 18186. Envia alfa no ponto de espera 186, obrigado, bom dia. De São José dos Campos, passando 8.400, já descida para 5.000 pés, voando mar. Informação de tráfego para o TAM 3192. Obrigado, Matheus. Papai Romeo, Charlie Fox, Juliette, para sua informação, pela esquerda, será superado por um Airbus da TAM, câmbio. PC 5489, chame Recife, a frequência 1260, câmbio. Recife 1260, boa tarde. Boa. Passa 13.000 pés, reautorizado para 2.000 pés. 2.392. Boa tarde, é o 3561, cruza 1300 mais. 3561, este é o controle Salvador, meu cordial. Após 2000, gira direita, voe direto a Lepa, câmbio. Contato radar. Obrigado, 2000, Lepa, 3561. Siga. Boa tarde, Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá. Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá, o famoso Jeep, este é o controle Salvador, a câmbio. O Juliette, Índia, Papá, de Maracá para Salvador, e transferência do centro para o controle. Positivo, operação visual, pista 10, ajuste 108, possui modo Charlie no seu transponder? Afirmativo, modo Charlie acionado. Ah, ok. Eu não estou recebendo o modo Charlie do seu equipamento. Isso tudo é verificação. Informação de altimetria. Chifre 370, portão 5. O nível que eu tenho aqui é o 350, senhor. O senhor aceita a guarda recoordenação? Não aceita, 350. Autorizado para Recife 350, via pelo ISC 58, Pucaracaju, subida, curva esquerda, 5451 é o código. 1208 é o controle. Meio 142, autorizado para Recife, nível 350, pelo ISC 58, Pucaracaju, curvando à esquerda após 5451-1208. Está correto, chama para posicionamento. Chamada, 6142. Lima para o Mike, confirme o pátio que se encontra e o PLB. Autorizado Salvador, Sierra Juliette, Novembro Yankee, 500 pés, vai prosseguir via litoral norte, curva esquerda, 0117 é o código, 1208 é o controle. Nova Mike, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. 054, está autorizado a aproximação ILS, caminho. Autorizado a aproximação ILS, para 354. Opa, Romeu, Charlie, Fox, Juliette, voe direto Duna, desça para 2000. Seguindo Airbus da TAM. Duna 2000, Charlie Fox, né? Está autorizado a aproximação ILS, campeão. Autorizado ILS, 3192. Chame Recife, 1260, caminho. 260, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Duna localizador em aproximação, vamos reduzir, chama o trem, chama a torre. Runo 186, 3154. Reduzindo, chama a torre, 286, 3154, obrigado. Romeo Charlie Fox, Juliette, estão autorizando a aproximação ILS. Oceanair 6142 para o pushback e acionamento, está no 05. Autorizado, seu pushback. Sim, chamada. Localizador na 3192 com a pista dele. Positivo, 3192. Em aproximação, vamos reduzir, efetuar o cheque, propondo e chamar a torre. Frequência 1186 para instruções. Legal, 186, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, o Papa Uniforme Juliette Índia Papá, reporta o ideal de descida. Positivo, desça para a altitude de tráfego. Desça para a altitude de tráfego dos corredores, Juliette Índia Papá. Alfa, chamamento da Juliette. E a Alfa, repórter da Juliette, 3154.